som, a potência do som automotivo. Debaixo da umbrella, ela passa e sarra na minha pica. Debaixo da umbrella, ela passa e sarra na minha pica. Debaixo da umbrella, ela passa e sarra na minha. Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu. Ela é prendada, não usa lança, só usa DJ meu bambu. Frequency Mix. Simplesmente. Maria, ou melhor. Maria, só quer liberar a...